que você queria que eu fizesse? Você me pediu pra dar um tempo. Esperava que você viesse reviver o nosso sentimento. Quando me cansei de te esperar, quando achei alguém pra minha vida, você cisma de voltar com essa paixão mal resolvida. Agora é minha vez de te pedir, me dar um tempo. Não faz assim, perdoa, eu tô feliz. Sofri demais, te esperando à toa. Desculpe, estou amando outra pessoa. Adeus.